esquecer, baile com sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu beijo, do seu fogo. Tu tem o toque que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei, e olha onde eu tô de novo. Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu beijo, do seu fogo. Tu tem um toque que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei, e olha onde eu tô de novo. Vai, vai, vai. Tu sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Tu sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha, senta, senta. É porque tu senta com carinha de neném.